Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Fala oi! Oi, eu tô fanha, tá, gente? Desculpa. Tá gripada? Tô gripada. Tô falando dão. Hoje é o nosso segundo episódio e já temos um convidado. Uma convidada, no caso, né? Fala oi, Pri. Oiê. Estamos aqui numa sala de cinema meio cheia, né? Algumas adolescentes, alguns casais. Eles diziam não, gente, quiseram ver a Bela do Crepúsculo. Então, a Rê acabou de contar o filme que a gente veio ver. Não é Crepúsculo. É Branca de Neve e o Caçador. Tá, tudo bem. Vamos pelo suspiro, vocês percebem que eu não tô esperando muito. O que você tá esperando do filme? Não sei mesmo. Nada? Nada, não tô passar o tempo, eu acho. Nada, duas nenhuma... horas de passar o tempo. Passar o tempo. Priscila, o que você tá esperando desse filme? Tô curiosa pra ver se a Charlize Theron... Vilã boa? Vila. É, ela nunca fez uma vilã. Então... Ela já fez uma vilã. E o Thor sem martelo. É, Monster. O Thor sem martelo. Ela não era uma vilã, né? É, um serial killer. Eu sei, mas é diferente agora. Bom, mas ainda é uma vilã. Bom, eu não tô esperando nada, tô esperando que isso seja uma merda. Mas pelo menos eu vou me divertir muito, que provavelmente teremos anões. E anões me fazem rir muito. Nada contra anões, adoro vocês, mas... Vocês me fazem rir, é incondicional. E a atuação da Bela como Steven Seagal. Isso, é Steven Seagal vestido de Joana Dark / Branca de Neve. Eu quero ver o Thor. Pronto. Quer ver o Thor? Tá, você quer ver o Thor também? Quer ver o martelo do Thor? Não. Ninguém quer ver o martelo do Thor? Tô curioso pra ver a Charlize Theron de vilã. Não, não sei. O personagem mais interessante do filme inteiro vai ser o espelho. O espelho é bizarro. Eu gostei do espelho no trailer. E eu não vi nada desse filme, quero ver os anões. Bom, tá ótimo. Ok. Então é isso aí, pessoas. Fiquem com o trailer do filme enquanto a gente assiste. Boa sorte pra gente. My queen, yet another kingdom falls to your glory. Fairest, but there is another destined to surpass you. What does she want from me? Consume her heart, and you shall rule forever. Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down. If I refuse, who are you? Why is the queen want you dead? You should know you're the one hunting me. You have eyes, huntsman, but you do not see. She is destined to lend the darkness. I should have killed her when she was a child. I need her heart beating with blood. I've seen what she sees. We can kill her. Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do segundo episódio do podcast Um Casal no Escurinho. E acabamos de ver Branca de Neve e o Caçador. E Rei, o que você achou? Tirando o frio que eu passei na sessão, né? Pela gripe também. Pela gripe, desculpa de novo. Ah, eu achei assim, como eu falei, foi pra passar o tempo. Foi bem aquilo que eu já tinha visto em todos os outros filmes épicos. Nada de muito, nossa senhora, que coisa diferente. Épico? Ah, meio épico assim. Antigo. Antigo, vai, obrigado, Pri. É, tem, tipo, tem cavalos e batalhas e princesas. Definição de um épico, cavalos e batalhas. Ah, você me entendeu. Como seria uma definição de um épico pra você? Não sei, qualquer coisa menos essa porra. Tá, tudo bem, desculpa, eu retiro o que eu disse, tá? Por aí, o que você achou? Eu não tenho uma opinião formada sobre esse filme. Mas assim, nem os anões foram divertidos. Porra, velho, isso me incomodou, cara. Não, me incomodou uma coisa. Por que ela fica sempre com a boca aberta? É porque você não viu Crepúsculo, você não viu nenhum dos filmes do Crepúsculo. Nossa, cara, toda hora ela tá com aquela boca ali. Não. A cara dela é assim, dá pra você colocar perfeitamente um efeito sonoro toda vez que ela tá olhando pra câmera de... Exatamente. Aí ela fala alguma coisa. E ela fala. E ela volta. Achei fraquinha. Eu olhava pra cara dela e falava pra Rê, eu tô vendo dois mentex toda hora. Exatamente. Sabe quando a gente era criança, a gente colocava mentex? Põe mentex pra ser coelho. Tipo o senhor Wilson, sabe? Ai, cara. Não, mas esse filme, assim, 90% dele não faz sentido. Nada faz sentido. Sei lá, eles ficam tentando forçar, assim, olha, ela é linda, ela é tão linda que a porra dos animais amam ela, que ela cura os anões, e, tipo, ela não é bonita, esse fator velho. De cura eu não entendi. Não faz sentido, eles pura, tentam explicar. Não sei. Ela não... é pura, ela é bela, e depois que o pai dela morreu, o reino ficou sombrio e escuro, e ela queria salvar porque ela era a filha do rei, é isso? Deixa eu só apontar uma coisa antes que eu esqueça. Charlize Theron tava Nicolas Cage nesse filme. Tava Nicolas Cage foda. Achei Nicolas Cage. Por isso que tava. Ela tava ótima nesse filme. Ela, cada cena que ela fazia valer a porra do ingresso. Você gostou? Dela, gostei, porque a bicha grita o tempo todo. É verdade. Ela louca, mas ela grita, regala o zoião. É uma rainha louca. Aí ela faz mão de fogo. Ela fez rainha Disney, né? Bem, ah, bem não, maléfica. Cara, não, desculpa, mas ela ganha da rainha Disney normal, cara. Ela ganha da rainha Disney. Sensacional. Sensacional. Sério, ela me vendeu. Nicolas Cage, assim. É motoqueiro fantasma, Nicolas Cage, podreira. Nicolas Cage, bem podreira, assim. Sim. Sabe aquele meme do Nicolas Cage? Ela fez aquela cara algumas vezes. Gente, o que era aquele irmão dela? Era aquele cabelinho. Albino. É o Mo dos Três Patetas. Gente, que coisa horrível. Cara, aquilo não é nem um cabelo tigelinha, velho. Aquilo tá... Não. Puta não, que pariu. Aquilo é tudo uma outra categoria, assim, tipo... É uma tigela em que alguém foi lá e olhou e falou: esta franja está muito longa. Cortou praticamente no só couro cabeludo. E a lateral mastigou, né? Porque não tava nem a risca da tigelinha. E do Thor? Você gostou do Thor? Gostei dele. Foi a única coisa boa do filme, eu achei. Ah, eu achei que ele é muito mais ator do que a... Muito, até a Charlize. Sério, tipo, o coelho é melhor ator que ela. Não, mas dos... O servo digital branco que toma uma flechada é mais ator que ela. É, sem spoiler. Isso não é spoiler. Nem a gente sabe que porra é esse servo. Como é que é spoiler? É um servo. Tem um servo no filme. Eles não explicam o que assim, é, mas porque ele faz, ele toma uma flechada. É isso. Se você pegar todos os filmes de faz de conta, eles tentam... Sabe quando tenta fazer uma sátira? É... Teve um pedaço que, assim, me lembrou Bambi... Bambi. Ué, fadas, borboletas, bichinhos felizes, planta do canto e o Bambi. Não, Albino. Me lembrou Peter Pan. Não, mas. Então, é isso que eu tô falando, filmes de fantasia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Apesar de eu ter parado e perguntado no meio da sessão, que merda era aquela de tartaruga com musgo no casco? Você não viu a cobra peluda? Eu vi. Mas que porra era aquela? Porque é assim. O coelho tá normal, o passarinho tá normal, o esquilo tá normal, Por que que a cobra tem pelo e a tartaruga tem musgo na bosta do casco? Tipo, ela anda e o musgo tá lá. É, não faz sentido essa porra. Devia ser assim, se um bicho é meio planta, todo mundo devia ser plantou meio fungo pra quem faz. Mas o musgo, às vezes, no casco, era pra querer dizer que é um bicho idoso, sei lá. Não sei, mas tipo, é assim, começa muito esquisito, porque, ah, vamos mostrar aqui, ah, essa cobra é peluda, olha só, a tartaruga tem musgo no casco, você fica, tá, todos os bichos aqui são meio bizarros. Aí olha um cogumelo que se comporta como uma água-viva, do nada, um coelho. Normal. Do nada, um esquilo, normal. Tipo, todo mundo dali pra frente é normal. Os mamíferos são normais. É, o resto que se foda. Os mamíferos são esquisitos. É. Ah, tá. Não, e aquelas fadinhas, cara? Ah, então, o que são aquelas fadinhas? Aquilo é puta merda. Eu reforço. Mistura erva de filme e fantasia. Não, mas é assim... Porque não tem o momento Senhor dos Anéis que tem até não cantando... Tem. Não, é assim... Copia-se, eles têm assim, algumas tomadas do filme, copia Senhor dos Anéis, mas sem dó. Assim, não, pera, deixa eu só falar. É assim, pra quem assistiu o trailer do Senhor dos Anéis, qualquer um deles. Aquelas tomadas aéreas. Isso, é a tomada aérea, todo mundo andando em fila na montanha, subindo a montanha. Beleza, isso ficou característico do Senhor dos Anéis, porque eles fizeram isso um monte de vezes. Cena da montanha elevada. Isso. E aí esse filme vem e faz exatamente igual. E aí logo em seguida toca uma cena onde tem assim montanhas negras e tal. Parecia que eles estavam levando o anel pra Mordor, cara. Não parecia que estavam indo fazer algo com a princesa. Que assim, é uma proposta... Meu, pra onde estamos levando a princesa? Metade do tempo você não se importa com isso. Não faz sentido, tipo... Ó, estamos indo pra princesa. Como que faz pra chegar lá? Ninguém comenta. Precisamos passar aqui, ali. Temos tantos dias de viagem. Fala, ela, iremos levar ela para o castelo de fulano, mais ou menos nessa região aqui de região? 60 quilômetros quadrados. É. Ninguém fala onde que é. Só fala da Floresta Negra. É. Que é foda, cara. Não, e na hora que aparece que ela... Deixa quieto. Não, spoilers. Não, assim, eu fiquei pensando, tentando lembrar da minha infância Disney, né? Dos filmes que eu vi já, de Branca de Neve. Eu falei assim, não, alguma coisa tem que ter a ver, né? É Tutu o Caçador. Aí, sei lá, eu não entendo. Começa uma guerra forte contra uma rainha. Sem que motivo, tá, né? Estragando. Uma rainha que tá perecendo. É, a rainha está morrendo sozinha. Apodrecendo. E aí, vamos lutar contra essa rainha. Não, gente, deixa ela morrer e aí vocês entram e tomam tudo. Pronto, acabou. Resolve tudo. É, porque ela tá apodrecendo. Tá entregando o filme já. Desculpa aí, galera. Não, mas aparece que ela tá apodrecendo logo quando ela aparece, assim. Ela já dá uma envelhecida. No quando ela faz Kalima. Nossa. Que ela faz Kalima. Gente, que ela... quando eu assisti Kalima a primeira vez, eu quase vomitei. Eu tinha 10 anos. Peraí, deixa eu só situar. É. Pra quem não entende o que é Kalima... Indiana Jones. Isso, Indiana Jones, o Templo da Perdição. Tem um sacerdote, mestre lá, sensacional, que ele bota a mãozinha no peito da pessoa e começa a falar Kalima, Kalima, e arranca o coração. Vez, ela faz isso quase parecido, só que sem falar Kalima. Quando eu assisti a primeira vez, juro, me deu nojinho, sabe? Vou vomitar. Nossa, muito forte. Eu tava esperando ela arrancar o coração, mas... É, seria mais interessante. É, mas nem corte sangrou nesse filme. Não, o prego já cortou e cauterizou, né? É, não, é assim, todo o metal desse filme é sabre laser. É da Disney? Não sei. Não é da Disney. Whatever. Não, é da Universal. Olha aí, tem sangue, 3 gotas de sangue. Não, mas aquilo não conta, não, pode ser suco de amora, com aquela... Ele cai de algum lugar, você só vê a gotinha caindo, não, sabe? Não, peraí, gente. Desculpa, tá? Mas a hora que a outra enfia o... Não, sangue cai. É, 3 gotas, pelo amor de Deus, né? No mínimo, a rainha rasgando o dedo, sangra mais. Né? É, não. No mínimo, é hemorragia, pelo amor de Deus. 3 gotinhas, por favor, né? Nada sangrou nesse filme. Nada sangrou, você não viu nada sangrar. A boca mas dela. Esse filme não, é pra não, ser mas... sombrio. Ah, é um Branca de Neve, era Crepúsculo. Não, não era que Crepúsculo. Que não é pra fazer... Ah, é? Ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou do Crepúsculo, eu lembrei do namoradinho. É, todo mundo tem nome, menos o Thor. É verdade! Ele tem nome. Não tem nome. Qual é o nome do caçador? Eles falam, pera que eu vou lembrar o nome. Os anões falam o nome dele. Caçador? Não. Não, chamam de você. Não, eles falam o nome dele. Eles falam o nome Thor. Dele. Não é. Odinson. Não, palhaço. Deixa eu só emendar. O nome do maluquinho lá que é amiguinho dela, não vamos entregar. Não devia ser. Alguém não devia chamar Príncipe Encantado? Exatamente. Porque esse é o nome do filho da puta. Mas eles fizeram a referência do príncipe. Aonde? Ele chama William. Ah, nossa. Foi lá longe. Foi lá longe buscar essa. Puta que pariu, voltou correndo. Não, cara, não. William é o nome de príncipe. Não. Devia alguém. Eu fiquei esperando, juro que eu fiquei esperando alguém chamar Príncipe Encantado. Não fala o nome do caçador e o Príncipe Encantado é o William. No filme, tá, gente? É, isso. Novamente, isso não são spoilers, tá? Não são spoilers, porque. Primeira cena. Não. Primeira cena, você já sabe. E eu tava esperando ela chamar ele de Príncipe Encantado. Só que ela chama ele de William. Não tem o Dunga. Aliás, esses anões estavam chatos pra caralho. Não, não tinha os nominhos dos anões. Dentre os anões tem Dr. Mario. Tem, puta que pariu, Bob Hoskins, velho. Super Mario tá nesse filme, ele faz um anão sério. Mas tem também o... como é que chama? É o outro, é Simon Pegg e não sei quem lá. Que é o gordinho. Que tipo, eles fizeram... Tem dois gordinhos. Outro do nada. Não. É, o cara que fez o Tudo ou Nada. É o gordinho do Tudo ou Nada. É, pode ser, não me lembro. Mas ele é um cara que ele é extremamente engraçado. E nem ele. Ele tinha um negócio enfiado na orelha. É, uma madeira. Pauzinho. Aquilo incomodou todo mundo? Uhum. Só eu. Um troço enfiado na orelha. É, parecia assim, um hashi na orelha. É tipo, um piercing. É, mas é assim, eu fiquei perguntando, por que ele tem um galho na orelha, assim? E não é legal, tipo, não é um detalhe. É um galho, tipo, deve ser pesado aquela porra. E a orelha deve ficar reta, assim. É bizarro, é muito bizarro. Esse filme inteiro é bizarro. Uma junção de qualquer coisa. Nem as crianças. Gente do céu. Nem criança gostou. As crianças saindo assim. Mas você entendeu não sei o quê? Não. A mãe, ironicamente, vira. Vocês gostaram, crianças? Não. É assim. Eu ouvi uma criança fazendo de vômito no meio do filme. Não, é isso que eu tô falando. Umas ceninhas nojentas, assim. Nojinha. O filme força pra caralho. A galera começou a rir no meio do filme. Tudo bem, tem uma cena que é bem engraçada. Que é os anões andando atrás do cavalo, assim, tipo, parece que o cavalo tem 45 patas. É essa cena engraçada, mas é a única cena que você ri. Você faz ha-ha-ha. Não, eu ri em outro momento por causa da Steven Seagal que sai, né? Cara, da boquinha aberta. Puta não, que pariu, vou fechar a boca. Ela tem um talento incrível, que é chorar do nada. Tipo, ela não demonstra emoção nenhuma e cai uma lágrima. Tá vendo? Isso é um talento. Soro, quando você joga na cara, também faz isso. Não, mas sai, brota do olho, assim. Brota do olho, sai, cai do olho mesmo. Então você precisa surgir aí. Não tinha nenhuma outra atriz, assim, pra fazer? Milhões. Qualquer outra. Não. Qualquer é a uma. A filha do Phil Collins podia ser melhor. Filha do Phil Collins. Chama a filha mas do Phil fez, Collins. Mas ela fez, né? Ela fez a outra. Só que um outro filme. Ah, então, chama a filha do Phil Collins. É o mesmo filme, só que com outro diretor, né? E outra coisa. O casal Thor e Bella... Pra mim não rolou. Orna, ele é muito pra ela. Não rolou. Tava esperando vocês falarem dele. Não rolou. Por que ele carrega 38 machados? Ele é o caçador. Ele é um caçador. Por que ele usa só um o filme inteiro? Que é o mais legal. Ele usa um só. Ele é assim, se você olhar pra ele o tempo todo, ele tem dois machados nas costas, uma porrada de faca, mais um machado na perna, e mais um machado aonde? É a Lara Croft do machado. Tem um machado do outro lado. E aí ele tem um machadão que anda na mão dele e ele solta esse machado. Esse filme ele fez ele antes não... ou depois do Thor? Depois, né? Caguei. Whatever. É o Thor. O cara tá marcado. Sinto muito. Mas vocês acharam que combinou? Não combinou o casal pra não. mim. Eu achei que ele combinava muito mais com a rainha, sei lá, do que com ela. Aquela rainha roubou o filme. Puta que ele pariu. É... Né? Não, ele é muita areia pra ela. É muita areia pra ele roubou o filme pra mim. Papo assim, de ele mulher. Ele aparecia... Não, é verdade. Ele aparecia e falava assim, cara, ele roubou não, o filme. Não, mas sabe o que me pareceu? O melhor me do pareceu, filme. Pareceu, tipo... Não, já lhe estranhou o melhor filme. Não, desculpa. Pareceu que ele era o irmão mais velho dela. Que estava protegendo. Não parecia que ali era um casal. Não rolou o filme. Não. Eu não posso falar mais nada, senão eu vou entregar o filme. É, você tá, né, mantendo sem spoilers. Estamos conseguindo até agora. Sem spoilers. Não, se bem que assim... Não, pera. Na boa. Todo mundo conhece a história. Todo mundo conhece a porra da história, caralho. Puta que pariu. Não. A animação original é de 1930 e talalé, porra. Não, eu sei. Mas o que acontece no filme não... tem nos outros filmes. Não, mas vocês têm uma ideia geral da história. Sim. O desenho original não tem um viado bizarro que ninguém sabe o que é. Tartaruga peluda. Fadinha que sai dentro de passarinho. Sabe? Não tem, e os anões são muito mais legais. Aquele cavalo estrategicamente colocado ali. Nossa, lindo. Puta lindo. Que pariu! Eu queria um cavalo daquele, é lindo. Meu! Eu tava ali, ninguém esperando por ela. Roubaram do Senhor dos Anéis aquela cena. Era um Scadufax, o cavalo do Gandalf. Aliás, eu fiquei esperando o Gandalf aparecer umas 3, 4 cenas. Porque é uma luz. É, não, é assim, ele, é ele. Thiago, é o Gandalf? É o Gandalf. É o Gandalf. Ele vai aparecer como Gandalf o Branco agora, de novo, né? Não, mas situando que vocês que ainda não viram o filme, ou se viram, whatever, vão ouvir. Ela foge da cadeia, né, de um jeito interessante e meio bizarro, até não vai cola falar. Muito, mas do nada ela sai assim, num rochedo e tem um cavalo branco deitado. Ponto. Esperando. Ele estava ali. É atrás da pedra de um rochedo, perto da água, e tem um cavalo deitado no chão. Convenientemente ali esperando o cavalo, ela passa a mãozinha, o cavalo não refuga. Não, ela monta, o cavalo levanta, vá se fuder. E sai correndo pro reino, não sei o que lá. Sai correndo e aí o cavalo, eu vou contar, o cavalo mergulha na porra de uma poça de areia movediça. Não, o que eu quero dizer é que era impossível ter um cavalo ali, porque não tem nenhuma área verde pra ele comer, gente. Ali não, é areia. Tá na praia. Tá na praia aqui. Praia? Não, ele tava na pedra. Na hora tava na pedra. Não, é uma prainha de pedra. Por que o cavalo está fazendo uma prainha, descansando, tomando um sol? Alguém ficou sem cavalo. Alguém ficou sem cavalo ali. Foi tomar banho na praia e se lascou. Mas por que todo cavalo se fode em filme? É que raiva. É porque cavalo normalmente aparece em cena de batalha, né? É, não gosto também de ver cavalo. Ah, não, eu gosto. Bichos em filme, regra, eles se fodem, normal. É. Não, e assim... Menos o tartaruga peluda. Tinha um cachorro na cena de um filme lá. Ah, é. Eu não prestei atenção na cena porque eu fico olhando pro cara do cachorro. O cachorro teve uma hora que ele desistiu. Dormiu. Ah, detalhe. Única cena que Charlize Theron atua com o Thor, né? É. E ninguém prestou atenção porque tinha um cachorro. Cachorro, lógico. Eu vou prestar atenção. Bota o cachorro no centro da tela. Era um terrier grandão. Ah, ele cara de chongo. E aquele cachorro. Espelho? Oh, o espelho foi legal, eu falei na primeira parte, o espelho foi foda. Aquele espelho foi da hora. Você gostou do espelho? Eu curti o espelho, parece um monge prateado, assim. É. Só ela vê, né? Só ela, porque ela é louca, né? Total, assim. É, eu achei diferente o espelho, assim, eu tava esperando tipo o reflexo dela que falasse com ela, entendeu? É, uma coisa não, meio esquizofrênica, foi, assim. Foi legal, ficou parecendo o espelho do Matrix, lembra? Que o espelho entra no Neo, assim, sim. Vai pra Matrix. Mas então, eu achei legal. O espelho foi legal, cara. Eu curti o espelho. Valeu. Não, assim, de efeitos especiais, o filme tá bem. Não tá, não. Assim, eu achei. O espelho tá legal. Aqueles... Que mais? Um monte de passarinhos. A Floresta Negra. A Floresta Negra tem um monte de coisa diferente lá que aparece. Tem uma hora que é clipe da Madonna, né? O torno da Madonna, pode crer. Que parte? Floresta Negra. Eu vou entregar aqui, gente. A hora que ela vira um monte de pássaro preto, meu, o clipe da Madonna. Boa lembrança. Muito louco aquele clipe. Não, mas. Ela vira um assim, Doberman preto depois. É. Não é o Michael Jackson, senão? Não, é a Madonna. Thor, tem o Michael também, que ele vira uma pantera. Não. É o clipe que a Madonna tá com a mão tatuada lá. De... Por que, que a gente tá falando tá da Madonna? Porque ela relembrou. Por que a gente tá discutindo Madonna? Isso aqui não lembrou. Isso aqui não é crise de aluguel. Eu sabia que eu tinha visto aquela cena em algum lugar. Eu gostei da roupa dela, que as tinha roupas, aquela gola. Né? Gente, igualzinho da Não, mas uma coisa. A gola aumentada é assim, lembrou muito. Não, mas os cabelos da também. Metade do filme pra frente decidiram que o motivo de toda a roupa dela era passarinho. É, isso que eu ia falar. É assim, ela se veste normalmente até metade do filme como uma rainha ou uma rainha massa, Felipe, porque ela isso. se veste meio as cores meio preta. E, no, na e aí do nada pena. Tudo tem pena, ela tudo pena preta. Negro. Ela é um corvo, é. O corvo, vocês negro. É um corvo. Não, ela vira corvo. Pena né? preta. Da Madonna. É, o corvo, exatamente. Então, clipe da Madonna, gente, vocês precisam ver esse clipe. Não, mas... Então... Depois você põe o link lá, Thiago. É, essa porra. Não vou pôr aquele da Madonna. Você tá maluca, porra? Clipe da Madonna. Então, mas... Ai, cara... Eu juro que eu fiquei tentando fazer sentido desse filme. Não, gente, outra coisa que eu preciso falar. É Madonna de novo? Não, não é. É onde ela aprendeu a cavalgar? Onde ele aprendeu a lutar, caralho? Pelo amor de Deus. Parecia eu em cima do cavalo. Não, não, mas assim, é assim, ó. Estou desconfortável aqui. Estou desconfortável. Não, mas é assim. Mas pensa assim, onde ela aprendeu a lutar, cara? Ela não luta. Lógico que luta. Ela mata uns três caras. Ah, ela dá caçador, um... Caçador, não, ela mata. Ela dá um... Mas ele, meu, ele ensina pra ela, olha, se alguém chegar perto de você desarmado... Sim. É assim que você faz pra lutar, tá? Pra matar a pessoa num golpe só. Ela não luta, amor. Ela dá umas cotoveladinhas que ela tá com escudo. Eu escudo sei. Pega na cabeça e o cara cai. Mas ela... Amor, isso ela não vive... luta pra mim. Mas ela viveu a vida dela na porra de uma torre. Presa. A única coisa que ela sabe é fazer fogo. Que ela faz fogo na primeira como cena. Como é que ela tem fogo? Ela... Agora é pro momento de fisiologia, tá? Como que ela vive milhões de anos dentro de um negócio escuro, ela sai, ela tem força, né? Não, não. Tipo, não, tinha uma sala grande. Não, mas... Não, o importante não é o como. O importante é o porquê. O quê? Por que ela passou, tipo, 17 anos na porra da torre se ela não tinha utilidade nenhuma aparente? É, era castigo só? Não, não sei. Tipo, e outro? É, o rei... Gente, pelo amor de Deus, a rainha má mata o rei, tá? Por favor. E pega a filha dele, que é a única herdeira do trono, e deixa viva numa torre. Sem utilidade nenhuma aparente. Ela vai descobrir que a pessoa tem utilidade 20 anos depois. Fiona. Como assim, Fiona? Ela é meio da Fiona. Por quê, mano? Ela fica presa. Ah, mas até Rapunzel também. Ah, eu lembrei da Fiona. Princesas ficam presas, essa é a regra. Mas, sabe, o filme já começa errado. Eu fiquei, meu, eles vão explicar isso aqui de um jeito interessante. Não explica. Por que ela tá ali? Porque ela tá ali, tipo, eu decidi mantê-la ali. Ninguém entrou na cela, ela não foi estuprada, o que, pra um filme que em tese tá se baseando num negócio meio medieval, é algo bizarro. Tipo, uma princesa aprisionada, sem grana, num castelo com pessoas que são ruins. O Moa Albino. Sabe, tipo, ela manda, você nunca entrou aqui. Tá, mas ele tinha 400 mil guardas, ninguém entrou. Sabe? Não faz sentido, num contexto medieval com pessoas loucas. Não, talvez fosse assim, ela mandava capturar todas as mulheres pra roubar a beleza dela, isso. E ela tava o quê? Guardando ela? Guardando ela pro final, tipo, você come o último pro final. Não, é tipo uma sobremesa, entendeu? Tipo vinho, é isso? É, deixava pro final. Então, podiam ter explicado isso, cara. Fala, olha, eu só posso sugar a sua vida a partir do momento que você faz 20 anos. É. Beleza. Né? Uma frase, cara, puta que pariu. Deixa eu fazer uma referência, porque ela ficou ali, né? É, não, me explicava, falava, por que eu mantive ela? Porque é legal, eu ia subir lá, bati uma bolinha com ela de vez em quando, né? Joga tênis comigo, é isso, cara, não faz sentido. Não, eu ainda fiquei decepcionado porque eu não vi a Casa dos Anões. Ai, cara, os anões são muito chatos, velho. Também me decepcionei com os anões. Não, não que eu quisesse que eles cantassem, se bem que seria legal. Eles cantaram. Ah, não, ele. Não. Eles música fiz... triste, copiada do trailer do Hobbit, não vale. Estava esperando, eu vou. Exato. Mas eles fazem uma referência no esgoto lá. Não, eles, ele não. Dá uma zoada o só. O cara começa. Eu vou para o castelo. Aí o outro, se você assoviar, você apanha. Então, tudo bem. Aí eu, ha! A zoada, ha-ha, eu entendo. Mas a casa dos anões é meio importante, sabe? Na história da Branca de Neve. É, parece que era... Faz um sentido. É, parte 2 da Branca de Neve, não era? Porque eles falam da uma casa que eles tinham, que eles eram mineiros. Não, me lembra Robin Hood, do Ridley Scott. Que, tipo, ele te fala que é Robin Hood, mas não é Robin Hood. É. Porque nenhuma flecha é disparada. É. Nada acontece. Ele usa um martelo. Robin Hood é a origem. Não, Robin Hood Begins. Cara, sabe? Puta, eu queria ter visto mais os anões, cara. Acho que focou muito assim no... Olha, o caçador é importante. Olha, o caçador é importante. Olha, um príncipe que não chama Príncipe Encantado. Meu, se chama Príncipe Encantado, assim, muito mais legal. Porque eu lembro do Príncipe do Shrek. É legal. Eu fiquei esperando ele fazer assim com a franja. É, assim, balançar a cabeça. Muito focado nela, assim, tipo, na possível beleza dela. Toda hora mostrava a cara dela. Não, ela é uma atriz de merda. Ela não é bonita, cara. Ela não é bonita e fala, ó... Ela tem uma beleza comum. Não, mas ela nem assim... Nem comum. Eu queria uma filha linda, com cabelos negros como um corvo, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, e lábios vermelhos, tipo aquele lábio vermelho, obviamente maquiagem, tipo, lógico, mal feito pra caralho. E, cara, não cola, ela não é bonita. Tipo, nem de longe o suficiente pra passar pela moça mais bonita da porra do reino. Eu acho que a gente tem que entrar num consenso. A beleza dela não é pra nossa direção. Não, cara, não é pra ninguém essa porra. Beleza, a Charlize Theron é. Não, é assim, é. Não, a beleza dela não. Tem diferença entre bonito, é bonito e mediano. Ela é uma beleza de adolescente. Ué, bonita e mediano. Charlize Theron é bonita, ponto. Tá. Agora não, vamos não fechar. Se discute isso. Essa mina é aceitável, sabe? Ela não chama atenção. Vamos fechar com o Tininho aqui. O príncipe. O que seria o príncipe encantado? Era Thor. Um príncipe pra você? Thor. O Thor. É isso que eu tô falando. Ele podia chamar príncipe encantado. Thor. E ficar com o cabelo loiro do Vingadores. O Thor tem porte de príncipe. O cara era forte. Não, aquele frango que apareceu. Não, o chassi de frango, pelo amor de Deus. Não. As menininhas provavelmente já adoraram. O Legolas. Príncipe. É o Legolas. É o Legolas. Mas as pessoas mais maduras gostaram. O William é um arqueiro, tá? E ele atira igual o Legolas. Eu fiquei gritando, Legolas! No meio do filme. Ele faz igualzinho, cara. Ele é inútil. Ele é inútil. Por isso que eu tô falando, que fizeram uma sátira. Legolas não era inútil. Não, o Legolas é foda. É. Senhor, é assim, não assistam esse filme, assistam o Senhor dos Anéis. Simples. É isso. É isso, versão estendida, que tem 12 horas. Isso não é legal. Não, mas assim, é aquele momento que eu falei, estão fazendo uma homenagem ao Senhor dos Anéis. Tinha o Legolas, o Aragorn. Tinha o Aragorn, tinha Arwen e tinha os anões. Não, mas o Senhor dos Anéis tem um anão. Mas ele já tava pensando no Hobbit, né? Pensando no Hobbit. É que aparece uma porrada de anão logo no trailer. Já. Então, acho que o que aconteceu e o que contaminou a gente foi a gente ter assistido o trailer do Hobbit antes de começar o filme. Logo olha, em seguida, não, mas os trailers antes foram bons, hein? Batman e Hobbit. É bom que, assim, destrói o filme que tá vindo em seguida, né? Porque você pensa, porra, podia tá vendo Batman, porra, podia tá vendo Hobbit, mas não estreou ainda. Tem que ver essa merda. Vai estrear. É um filme assim, né? Maçã. A parte da maçã. Que ela come a maçã, aí tem o clipe da Madonna, e tem a parte a mais legal do filme. Peludinha. Isso, maçã fica peludinha. Tudo fica peludinha. É assim, é ruim e peludinha. Olha o spoiler. O quê? São os fundos. Maçã! Caralho! Branca de Neve! Tá bom, tá bom. Branca de Neve tá bom, tem uma... Querido. Todo mundo sabe que ela em algum momento desta bosta vai comer maçã. Uma maçã e vai passar mal. Vai passar mal. Nesse filme, ela morre. É igualzinho no negócio da Disney. Igualzinho no negócio da Disney. Só que ela toma, recebe um beijo de alguém. Aí eu não vou contar, né? Que foda-se. Ela levanta de um jeito que a única coisa que eu consegui pensar, assim, ela, do jeito que ela saiu, assim, da cama é... Não, é... Miolos! Miolos! Cara, ninguém... Sério, pra mim seria muito legal se alguém tentasse atacar ela com uma espada, cara. Não, não, não, não, ela tá viva! Não, não mata, não. Não, não! Não bate na cabeça! Pelo amor de Deus! É muito divertido, cara. Que ela acorda com o lábio cinza... Meio rasteja assim pra fora. Só falta aquele movimento de perna quebrada, sabe? Todo zumbi tem uma perna quebrada. Ai, aí vem. Miolos. Não. Nossa, cena assim, assim, achei... legal, pô. Miolos. Não, ela não foi a única que reviveu, mas isso. Hã? A amiga dela prisioneira. Nossa, é mesmo. Puta que caralho. Isso não faz sentido nenhum, velho. Ela ficou velha e depois ela fica nova de novo. Ah, tudo bem, mas, cara, se fosse assim, todo mundo devia reviver no reino. Exato. Ia virar um reino julgado. De pessoas de 19 anos. Pois é. Que, né, ela suga todas as mulheres. Aí, do nada, assim, temos um monte de homens fudidos, assim, velhos, destruídos mas pela guerra. Qual é e um monte de mulher bonita, sensacional, e passeando, sabe? Sabe qual é a explicação? É que o anão dá, ele fala que ela é a vida. Então, quando ela estava no reino, a vida voltou. Nossa, cara. É, o anão não explica. Não, não, não isso não é uma explicação, né? Ela é a escolhida. Ela é The Chosen One. The Chosen One. Pra mim, The Chosen One é a Buffy. Não, não, The Chosen One é o Neo. Neo é The tá, Chosen a Buffy também é. Não, mas o Neo é mais Chosen One. Neo voa. Mas que ele é mais Chosen. Gente, bom, então, vamos lá. Quantas estrelinhas do escuro? Nossa Senhora, né? Quatro. Quatro estrelas. Olha, assim. Conseguiu ser pior do que de quantos do Oriente, hein? De 10. Ah, de 10. Ah, desculpa, minha primeira participação. Para quem não sabe, são de 0 a 10 estrelas. podendo ser negativas, podendo ser mais de 10, ou seja, a nossa regra não vale pra nada, só pra vocês terem uma ideia. Ó, eu dou 4 porque eu não gosto dela, eu acho que ela não é uma coisa. Me incomodou muito o fato de ficar focado no rosto dela o tempo todo, não conseguir ver isso pra não existir. Né? Thor é um bom ator, eu acho que ele foi bem. Ele seria muito bem um príncipe encantado, não um caçador, eu acho que ele Eu não rolou. E eu gostei da Ruby. Ela é exageradinha, mas foi bom, ela conseguiu. Conseguiu. Quantas estrelas você dá pra esse filme? Estrelas no escuro, são estrelas no escuro. Ele quer um casal no escuro. De 0 a 10, quantas você dá? Quer justificar depois da nota? Eu acho que 4, tá de bom tamanho. 4, 5, 5, vai, pra não ficar de frente da rede. Cumpriu a expectativa, então? Não cumpri. Porque 5 cumpriu a expectativa. 5 é média pra vocês? 5 é média. É. De 0 a 10, 5 é média. Tá. 5. Mas 5 pelo Thor. Porque nem a Charlize Theron levou duas estrelas comigo. Pra Charlize Theron dou 2 estrelas, porque eu achei ela muito exagerada. É. Me lembrou o menininho daquele filme lá que você fez eu assistir outro dia. Qual? Aquele. Oh my god! Troll 2. O Troll 2, assim que terminarem de ouvir esse podcast, vão assistir Troll 2, por favor. Né? É o pior filme, um dos piores filmes já feitos. Não fala que é o pior, porque tem muito mais engraçado. Ela, quando ela fazia, atuava, me lembrava esse menininho do filme. Você é muito exagerado. Eu não tô comprando que é uma rainha má. Pra mim é uma rainha histérica. Exatamente, Lexotamp. Uma rainha histérica. Toma um diazepam e vai ter que chegar. Então assim, a beleza da Bela. Da Bela, que não é Bela. Bela. Não tem nome, é Bela. A Branca de Neve. Tá, Branca de Neve, Bela. Dentinhos da Mentex. Senhor Wilson. Pra ela não me vende uma heroína. Eu compro, não me cativou. Então não é chegada no heroína. Não, eu sou chegada em heroína. Você não entendeu, cara? Não, entendi. Ela não me vende em heroína. Ela vende quem? Cocaína, palhaço. Não, eu acho que a minha nota vai ser menor. Você vai justificando, vai dando. A nota vai baixando. Eu acho que 5 é muito alto, eu acho que 3. Ah, muito bem. Três. Porque eu não saí nem feliz do filme. Mantemos eu fui esperando anõezinhos com o nome, tipo Dunga, Mestre, Feliz. Não tinha Feliz, todos os anões Dengoso. Eram deprimidos. Cadê o Dengoso? Não tinha Dengoso. Só se fosse aquele que tinha franja sexy na Dengoso. Frente, assim, pode ser o Dengoso. Que fez o capitão, não sei o que lá do... Barba Negra. Ele podia ser o Dengoso. Então, eu acho que eu vou parar, senão eu vou ficar dando spoiler. Nota 3 estrelinhas. E você? Ai. Eu vou ser simples, tá? Eu adoraria esse filme se ele se chamasse As Aventuras de uma Rainha Louca. Sério. Toda hora que a Charlize Theron aparecia, eu me divertia horrores. Porque ela exagerava tanto, mas tanto, que eu ria muito, assim, eu descontrolava. Ela me lembrou o Nicolas Cage, que nem eu falei. Me lembrou o Nicolas Cage. A gente, a tentativa não era ser engraçado o filme. Era pra tudo ser bem. Sério. Tudo bem. Mas eu, pra mim, esse filme é categorizado como uma comédia. Pra mim, ele é uma comédia. Tudo bem. Uma comédia ruim, mas é uma comédia. Porque a rainha e o irmão dela, o Mo Albino, eles me fazem rir demais. Porque eles, assim, o cara na cena, ele é ridículo, sozinho. Nossa, e ela, ruim, falando, ela é muito engraçada. E tem uma hora que acontece um negócio com o Albino, que ela começa a convulsionar no chão. E aquilo pra mim foi muito engraçado. Exorcismo. Eu não sei porque aquilo foi muito engraçado. Então, só pela diversão da Charlize Theron, eu vou dar 4 estrelas e meia, cara. Eu vou dar 4 estrelas e meia, porque, sério, não vou recomendar que vocês assistam esse filme, porque não é muito bom. Mas a Charlize Theron faz você rir demais. Assistam Beijo do Vampiro, do Nicolas Cage, que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É pessoa completamente ensandecida, assim, no cenário. Muito bom. 4,5, tá bom. Tá aceitado. Eu fui a mais cruel, é isso? você fosse, pegou pesado. Ah, não peguei pesado não, é como eu saí do filme. É que você não viu Flores do Oriente. É, não vi ainda. Olha, gente, se nem as crianças gostaram, então... Né, os adultos já também não vão muita curtir. Coisa. Bom, é isso aí, galera. A gente vai falar com os adolescentes. Falar com os adolescentes? O que você quer falar com os adolescentes? Ué, porque as crianças não gostaram, os adultos também não, os adolescentes devem ter gostado. Adolescente agora não deve conta. Ter gostado porque ele foi lá pra ver ela. Não, não, ver não. Ela. Adolescente não conta. Ah, não é gente, não é criança, não é adulto, não é gente. Olha. Tem um problema com adolescente. Eu já fui um, eu tenho todo direito de ter problemas com adolescente. Tinha problema comigo. Eu tinha um problema comigo quando eu era adolescente. Tá. Estou no meu direito. Não, mas eu quero dizer que nem as crianças que eu falo dele, nem as crianças gostarem, é porque, meu, isso é um ponto que a gente escutava quando a gente era criança, que a gente gostava. Você vê um filme, você cresce, né? Você vê um filme, você... As crianças, não, eu gostei, tipo, nossa, não, fui mesmo. Eu achei que esse filme ia tentar trazer mais pra realidade. Falar assim, olha, poderia ter acontecido um dia, né? Lá na lenda original, bem realista. É. A proposta parece essa, mas não é. Eles pegam e aí do nada começam a jogar fada, jogar qualquer merda no Se meio. Eles fizeram dois grandes netos, um para crianças mesmo, que é o da Disney, e esse que é mais para adultos. E tenta, né? É. Tenta, mas por falha. Por isso que as crianças não gostam, porque é o mais voltado para a realidade. As crianças não, não é voltado para a realidade. Não, eles é mais próximo. Não, ele se propõe a sair disso e depois ele fala, foda-se, não vamos conseguir. Dane-se. Jogam ele... as fadas, jogam um viado branco aí, qualquer bosta, porque não tá colando essa merda. Adulto não vai curtir. Dá a impressão que eles estavam fazendo um filme e aí depois falando assim, não, tá muito curto. Vamos encher linguiça. O filler. E aí botaram umas coisas bizarras no meio que incomodaram mais a gente, entendeu? Mas eu não sei, eu não li o conto original da Branca de Neve, não conheço, confesso que não li. E li, assim, historinha quando criança, mas era mais voltado pro lado Disney. Não sei se tentou trazer pro... Não, resgatar aí na época medieval, como é que era o original do conto. Mas eu acho que não. Não, no trailer eles mostram isso. Mas tá bom, não gostamos do filme, tá? Consenso geral, não gostamos. Então mas assista por conta disso. Tem algum filme que a gente vai fazer que a gente vai gostar? Lógico. Batman tá vindo aí. Ó, tem Prometheus também. Semana que vem. Não, Prometheus já era pra ser hoje. Só que a gente machou a sessão. Então, próximo podcast, muito provavelmente 80, 90% de chance, Prometheus. Prometheus vai ser foda. Não tem como ser ruim. Será? Veremos. Próximo episódio, talvez Prometheus. Talvez a gente fique louco no Mib 3. Não sei. Não, segundo episódio a gente falou do Mib 3 duas vezes. Ah, não quero assistir o Mib 3. Vamos ver. A gente também tem Madagascar 3 também. Veremos. Prefiro Madagascar. Veremos. Afrocircula. Veremos. Ai, então tchau, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.